Santa Guerra, Santa Morte, Santa Guerra, Santa Morte, Santa Guerra, Santa Morte, Santa Guerra, Santa Morte, Santa Guerra, sobre o branco cavalo. Face formosa com flores. De seus sonhos lustrosas, lágrimas virginais. E nos seus sonhos bizonhos, a sangue saiu de seus iguais. Sono già ciabatto.